225, autorizado a decolar, vento 100 graus, 15 nós. Flap 2350, Puka Depart. 350, Puka Depart, 631. Bom dia, 6225, ouço, né? 6225, bom dia, contato radar, vai ser pelo 320, saída Momo. 320, se for autorizado, pode voar Momo direto com o Gupu? Está autorizado, Momo. Tá presente, Momo, obrigado, 6225. Correto, autorizado, tá? Dia... Eu não posso esperar o hotel para o cruzamento com o voo no 4, minha POB autonomia. MS3, no ano do Procópio. Tranca da corda. Autorizado 360 com barulho, via pêndulo no 6, coloque o 0 com a direita, cara da El. Leda, Leda, controle 120-18, acena 513. 6729, a linha mantém, pista no 0. Correto, não posso ter os push, 63 de novo. O voo no 073. Correndo no pistola após o TR. Vai iniciar. Retaguarda de branco, parte de ainda, autorizado, puxa a contagem. 073 da bandeira. 5494, solo 55, chame 121 na decimal, liberado. 219. Pino. É, você não é 6250, Sam e Torre, 1-2, decimal 6. 8-6, atenção. Você não é 6312, Fly Harry Romeo Fox 0018. Fly Harry Romeo Fox 018, Oceanar 6312. E Salvador, muito bom dia, você não é 6250, 3 milhas de tempo. Bom dia, Oceanar 6250, reporte visual com campo. Pista molhada, sem chuva, vento 100 graus, 12 nós. Vai reportar visual com campo, 62 de dezembro. 29, pode tomar o controle, Fred, você tá aqui, ó. Assim, 6729, decolou 57, pelo controle, meu outro. Boa. 5.45 1.2685 is enable 12545, right? Tá embaixo, travado. F, 6250, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso, cabeceira no zero, 6250. 1.729, contato radar, tô para o 360, após 2000, direto líder. Já passou 2000, vai voar a letra da presente. Muito obrigado, 6729. Confirmar o vento para o Xané 6250? 130 graus, 149. 130, 14, obrigado. Nós 0703 para baixo, saber se o não tem estúdio, não tem alternativa. Está em segurança até o ponto de espera da Lozada, lá estou indo no 8.6, onde estou no 022. 022, visitar, o ponto de espera da Lozada. Perdão, o ponto de espera da Lozada, lá de 8.6. Canem 6225, não obtive contato com o centro, solicite ao mesmo na frequência 12685, alternativa 12545. Vai começar com o centro, então, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delta, Alfa, reporta na Juliette, bora ingresso. O que mantém? Xané, 6250, solo, às 13, o andar direito, chamando o 2199. Alvin Bra, 219, 6250. Autorização, Guarulhos 360. 660, só um minuto já aprovado, prepare a Dael. Positivo, Dael. Solo, bom dia, livrou 6250. 1219, Solo, limpo, ou Xenai. Bom, perdão. Bruno, se escuta. Bem-vindo. Prossiga via Alfa, Juliette, até o portão 10. Alfa, Juliette, pro 10. Muito obrigado. Quatro ingressos Juliette, contorno parte, contornando a parte gramada, após prossiga Índia e Alfa, até o ponto de espera da 90. No ponto de espera, torre indo no 8.6, mas isso no 022, no ponto 4. Salvador Guarulhos, 360, rota conforme grid, assina no 6 para motor sumo, decola no 0 com a pela direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida Bridge, no terceiro via. 5160, transponder, controle 120.8. 2 conforme, decola próximo da 10, viu 330 com a direita, da El, Leda Brito, 5160, 12, 08, voo 193. Portão 5, chama com o ponto, puxa, chama. Chama. Portanto, Salvador, departure on 120.8, linha pulso 47. Autorizado a decolar. Pistão no 0, vento não, 40 graus, 15 mais. É, pode. Preparo para trás? Diz Olympus 47. Olympus 47, radio 105. Mantém radio 105, climb to flight level 110. Climb to flight level 110. Climb to 110. BMF729, chame Centro Recife, ano 251, alterna 3325. 251 no 3325, com respeito agora na entrada de Nova Boa. Ah, 5221, né? Decolou ao 05, chame o controle 10 desse mal 8, mal 8. 08. 5221, decola. Trip 5221, no contato radar, desculpa para o 200, sai da árvore. 200, perfil árvore, trip 5221. 07, corrigindo, Golno 073, livre decolagem, pista no zero, pista molhada, vento no 20 graus com 8 nós. Mantém cabeceiro no zero, rumo no 4. Salvador approach, cruise 17, maintain flight level 110. Salvador, maintain flight level 110. Salvador, bom dia, bom, 073. Dona 073, bom dia, contato radar, subindo para o 340 após 2000 pés, direto Leda. Tá presente, então é uma Leda, sobe para 340. Observe, contact channel, Tango 1-8 or Tango 1-0-5, enable Tango 1-1. Back now, I can see Tango 1-8, Tango 1-0-5, enable Tango 1-1. Você está na esteira turbulência do Bang da Gol que decolou à frente no perfil da saída da El. Quando pronto, vento 100 graus, com 179, pista molhada. Confirmando, Caio, 040. Liga para a Oscar. Agora, top. Para o controle. Decola no 7, direita, a descida da El, subida da El, ponte direto. Aciona o transponder no indo para a Oscar, o 0121, e o controle opera 120, faz um, transponder padrão 0177, e o controle 120.8. 114, decolado de Salvador, 10, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Gente, mantendo os corredores, você posta através de Vera Cruz. Mano, é a única bota? Provado o tanque, você pode esperar no zero, no ponto de espera com a torre 1.8.6, onde está no zero, bem dois, bom. Para Paróscar, reporte quando pronto para o táxi. Escuta. Sim, autorizado para Guarulhos, no 360, volta conforme, grife, no meio para motor do Lula. Decola no zero, com motor à direita, com motor à direita, forte, lei da voa do grife, terceiro dia. 1-1-6-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, vez que já pega mantendo o corredor. Gente. Zulu Alfa, Zulu está ciente do tráfego à frente, mantendo no 1207. Trip 5221 autorizado, voar Vitória da Conquista. Luna 073, chame centro Recife, 1251, alteram 3325. Do Alfa Zulu, mantendo em condições visuais, é posto ultrapassou após ser ultrapassado o tráfego. Autorização São Paulo. Lutei na 27, Congonhas, 1 minuto cópia. Subida prevista é a da EL, já aprovado o nível de voo 360. 1 minuto, autorização. Ajuste Salvador 1022. Xané 6311, 1 no meio decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. 308, Xané 63, pronto. Muito bom dia, chinelo 6319, cruzando agora 2400 pés, nada é o Leda. Nada é 3191, bom dia, subindo para o 360, voe direto Leda. Direto Leda, sobe para o 3620, o chinelo 6319. Gente, é poste não através de Veracruz. O Lúcio está mantendo ou no 1510 ou no 1100, por quê? Não recebeu o modo charge. Comentei que a cabeceira 17, indo para a Paróscar. Paróscar autorizada a linha de decolar, pista 17, pista molhada, o vento 120 graus com 8 nós. Reporte Paripe. Estou ciente. Possibilidade de voar Cidinho da presente, cruzando agora 57, o Ocean Air 6309. 6309, mantém a saída. Manteremos, Ocean Air 6309. O Alfa Zulu irá prosseguir no corredor até, então voe no farol da barra, vai manter 810? 120.8, bom voo. 120.8, grato. Vindo 1 no número 2, cota 390, prepare-se aqui no bombo, já apaga o poderoso. Positivo na sua escuta para autorização, preparando o bombo, total, avançando. 397 para cópia. Cópia 397. 360, rota trigger, pelo nome é para mostrar o Zulu, decola uma zero com curva pela direita. O perfil da Euleda pode, Euleda Bridge, recebe ferrovia. 51-65 transponder, controle 120.8. 360 autorizado, Zulu 96, Belo Horizonte, da Euleda Bridge, recebe ferrovia. 5165 transponder 208, voo no 397. Direto, 1.000 pés, Cairo Lorenzo, Índia Paparosa. 3. Bom, 97, procedimento correto, só confirmando que responde 5.165, sendo meia dúzia quando for para o posto de trabalho. 5.165, sem maraca. Solo, Salvador, passou 3. Passou 3.2 aqui ao controle, a frequência do solo, era 1.21, decimal 9. Paparoski, Shima, 38. Controle copião de Paparoski, 38 da presente. Presente aos 38, direto Cairo.